Sabia que tem gente que diz que tudo vai acabar? Sabia que tem gente que diz que tudo vai terminar? Tudo vai terminar, tudo vai acabar, tudo vai explodir, tudo vai se minar. Eu não acho isso não, porque senão o mundo iria acabar. Um efeito profundo, e as nossas ações, nossas realizações seriam inúteis para o bem do futuro. Seriam inúteis para o bem do futuro. Mas o mundo não para. E tudo acontece, e o mundo não para, e tudo acontece. Não sabemos se o mundo vai mesmo acabar, se vai ser ET, meteoro, ou talvez o aquecimento global. Mas eu sei, se acabar, eu quero que acabe de um jeito natural.